Yeah! Eu mandei um recado lá pro céu. Eu mandei um recado lá pro céu, pedindo pra nosso Senhor que olhasse ao chegar, que recebesse com glória, meu Deus, nosso mestre Valdemar. A roda deve estar pronta pra quando ele chegar. Dê-lhe um birimbau vozeiro e por favor deixe-o cantar. Diga lá, menino velho, como lá na Pedro Vaz, nas Bahias de outrora, dos seus tempos de rapaz. Lá se foi pastinha e bimba e besouro mangangá. A Deus achou que era tempo de levar seu Valdemar. Atenção, capoeiristas, não é hora pra chorar. Feche os olhos e imagine, a roda vai começar, camarada. E viva meu mestre, e viva meu mestre, camarada. Seu Valdemar.